ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Expresso, mais que um programa, uma referência. Programa Expresso aqui na sua Pássaro da Ilha FM. Vamos até as 14 horas, sempre com a sua participação pelo 991-24-8325, pelo 992-04-2222. Você pode enviar as suas perguntas para os nossos convidados. O programa de hoje vai receber o Carlos Porto, que é chefe do setor de vigilância em saúde de Guaranésia. Esse ano de 2016, Guaranésia foi uma das cidades aí com o maior número de casos, né, aqui no sul de Minas, sudoeste de Minas e sul de Minas. E a gente vai saber o que está sendo feito, né, para prevenir, para que isso não se repita nesse verão que se aproxima. Vamos conversar também hoje com Antônio Pasqualini, o Mendua, vereador eleito aqui em Guaranésia com 783 votos, foi o vereador mais votado em Guaranésia. Vamos saber quais são os planos do Mendua. Mendua sempre bateu na tecla que queria a redução, né, do salário dos vereadores. Será que agora, como vereador, ele vai continuar insistindo nesse assunto ou ele vai esquecer? A gente vai falar com ele sobre isso aqui no programa de hoje. Também converso com Luiz Antônio Pérez. Utiliza, que já está aqui nos estúdios para conversar comigo, para bater um papo, para responder também as perguntas dos nossos ouvintes de Itapiratiba. Utiliza, antes de qualquer coisa, antes do seu bom dia, quero parabenizar você pela vitória, né? Essa vitória, essa reeleição, né, que você obteve aí com a margem expressiva de votos, né? Então, parabéns, né? Parabéns aí pra você, viu? E a gente vai estar aqui na torcida acompanhando o seu trabalho mais uma vez. Utiliza. Bom dia. Bom dia. Bom dia, dona Cláudio. Bom dia, amigos, ouvintes da Rádio Passo da Ilha, de Itapiratiba e toda a região. Utiliza, acho que tem muitas perguntas pra gente fazer, né? Tem muitas perguntas pra gente fazer hoje aqui no programa. Muita gente já mandou mensagem aqui, o pessoal tá aí querendo saber de como é que vai ser seu governo a partir de agora, né? Você já fez aí 3 anos mais de 3 anos, né? 3 anos e 10 meses, falta 2 meses para concluir esse primeiro mandato e vem aí um segundo mandato. Eu entrevistei você logo na segunda-feira, o dia depois da eleição, aqui por telefone. Perguntei para você o que seria diferente no próximo mandato. Quero que você repita aquelas palavras para mim. O que vai ser diferente nesse segundo mandato do Utiliza? Doutor Cláudio, antes, porém, eu quero parabenizar a todos os professores pelo dia do professor, né? Lembrar também, né, principalmente o de Itapiratiba, que fez com que o nosso crescimento do IDEB fosse um valor que até hoje não foi atingido, né? Então, aproveito a oportunidade para parabenizar todos os professores, coordenadores, diretores, né, pelo dia, né? E lembrar mais uma vez a importância do professor na nossa vida. Quando a gente fala de professor, eu fiz essa pergunta semana passada aqui pro prefeito eleito de Guaranésia, o Laércio, o vice, o Diego, que estava aqui. Quando a gente fala de professor, qual o nome que você lembra, Utiliza? Eu lembro do professor Nelson Cristóvão. Foi o primeiro? Não foi o primeiro. Lembro também da primeira, dona Nívia, né? Dona Catarina Rizzo de Andrade. E o Nelson Cristóvão, que me ensinou tanto no pedagógico como na vida, né? Era professor então, do quê, Utiliza? Ele era professor, foi da terceira e quarto ano primário, né? Depois também tive bons professores, né? De matemática, o professor Roberto, e vários outros professores na Escola Moisés Horta de Macedo, né? Que foi referência da região, né? E a gente pretende dar um apoio lá para que volte a ser a mesma forma que era, né? Então, beleza. E aí, o que vai ter de diferente nesse segundo mandato do Utiliza? Antônio Cláudio, a gente tem ainda bastante problemas, você sabe, já falei, né? Tem que mostrar, mas eu acho que para o segundo mandato é mais fácil, porque a gente já tem conhecimento, já conhecemos os problemas, né? Temos já noção, né? Inclusive nós já assumimos a administração. Quando nós ganhamos em 2012, nós tivemos que esperar 2013 para começar, né? Então eu acredito que vai ser mais fácil, a gente vai, apesar de já ter melhorado bem, bastante assim na área de educação, tanto no apoio, né? No apoio das escolas, no apoio físico, pedagógico, e também a gente vai trabalhar bastante. E quero ver se a gente consegue fazer um serviço também diferente, para pegar esse jovem que está desocupado, não está tendo interesse nos estudos, ver se a gente consegue dar uma melhorar, animar, incentivar eles a mais e mostrar para eles a oportunidade que eles podem ter seguindo na escola, né? Então a gente quer fazer um trabalho nessa linha. Você se surpreendeu com a votação que você teve, Tereza? Olha, Antônio Cláudio, foi uma votação que me deixou muito orgulhoso, orgulhoso de tanto amigo, mas eu sei que tem muitos amigos, né? Graças a Deus, isso é, você percebe nas pessoas que me cumprimentam, que conversam comigo. Inclusive tem muitos amigos, quero também mandar um abraço aí aqui em Guaranésia e toda a região, Guaxupé, Garaí, São José do Rio Pardo, Mococa, toda a região, Caconde, tem muitos amigos, de verdade, né? É, mas não foram só os seus amigos que te elegeram, né? Muita gente que acreditou no seu trabalho, Tereza. Sim, sim, que eu considero hoje como... Isso te surpreendeu, o número da votação? Porque foi, a diferença foi grande, né, Tereza? Foram 4.581 votos contra 2.265 do segundo colocado. A gente teve três candidatos em Itapiratiba, né? O Kias, né? O Kias Garcia teve 842 votos. Isso. A diferença foi expressiva. Foi muito boa. Todas as vezes que você veio aqui ao programa, a gente não vai tapar o sol com o peneiro, você foi muito criticado pelos ouvintes que participaram da Itapiratiba enviando perguntas. O que aconteceu? Qual foi a mágica? O que mudou? Eu acho que é mais a consciência da população. Eles assistem o noticiário, vê que o Brasil passa por uma crise que nunca passou antes, né? Antes, por exemplo, que a gente tem conhecimento, né? Que a gente já viu falar de crise, mas há 40 anos atrás. Então, o pessoal tem essa consciência. E eu acho que também uma coisa que eu quero deixar, assim, como legado para a população, é ser um exemplo de que é possível você ser político, honesto, competente e amigo da população, ser humano. Isso eu acho que é uma marca que eu quero deixar para a Itapiratiba. Isso também acho que foi um fator que predominou, que valorizou a nossa vitória, né? Que me aumenta agora a responsabilidade de trabalhar ainda com mais afinco e com mais ainda disponibilidade, honestidade. Foi um voto de esperança ou foi um voto de medo pelos outros candidatos entrarem? O que você acredita que seja? Eu acho que as duas coisas, né? É um voto de confiança, porque quem me conhece confia, sabe que eu sou essa pessoa simples, mas que tem um conhecimento muito bom, graças a Deus. Em todas as áreas que trabalhei tive êxito, né? Então, eu acho que juntou as duas coisas. São fatores que uniram e que deu essa vitória bonita, né? E também eu tenho certeza disso, né? Que a vontade de Deus. Deus quis que isso acontecesse, Deus pôs a mão, sabe que da Brasil precisa de uma pessoa responsável, porque não tem mais espaço para aventura. Porque a situação que nós pegamos, está lá para quem quiser ver, os números não mentem. É difícil, é caótica, tanto na área que nós pegamos a cidade toda esburacada, toda abandonada, como o setor financeiro. E eu sempre falei em dívida aqui, e muita gente às vezes critica, mas está lá para ver, número é fácil de ver, não é isso? E a dívida maior, Antônio Cláudio, era no departamento pessoal. E eu só tive conhecimento esse ano. Eu estou com um índice de 49%, porque várias pessoas estão aposentando agora, nesse ano de 2015, 2016, aposentou bastante gente. E aí o que acontece? Eles tinham 9 meses, 12 meses de licença-prêmio. Que então, é direito deles tirar licença-prêmio ou receber. Então isso também sobrecarrega um pouco a nossa folha de pagamento, né? Aqui, ó, você falou de dívida aqui, estou procurando uma das perguntas que chegaram aqui de forma antecipada. Você fala tanto das dívidas passadas, Tereza, que ficou para você pagar, mas você era vereador e chegou a ser presidente da Câmara Municipal. Por que naquela época você ficou quieto e não batia nessa tecla das dívidas? A questão não é ficar quieto, é igual hoje tem os vereadores, está na Câmara Municipal, e eles sabem da dívida, e eles sabem a competência, por exemplo, para pagar a dívida, qual que é o valor que tem para pagar. Então o vereador, ele exerce a função legislativa. O administrativo, o executivo, é o prefeito. Na verdade, eu, na verdade, tomei conhecimento dessa dívida do INSS em março de 2013, quando chegou a certidão negativa de débito do INSS. Chegou a conta para pagar, vamos falar claro. Sim, claro. Sim, claro. Então, na verdade, e a gente tinha conhecimento que ficou também resto de dúvida da administração passada, de 97 a 2000. Tinha 96 também, do ex-prefeito, 97 a 2000, 2001 e 2004, que foi o Zé Eduardo, e depois de 2005 a 2012, né, que foi a maior. Né? Então, se você juntar toda a dívida que teve, 8.340.000, eu tenho números lá para mostrar, essa dívida é corrigida. Hoje está em 4.800.000, também corrigida, pela taxa Selic, que dá hoje 1.10, 1.9 mês. A gente vai chegar um dia aqui no programa que você vai vir aqui no programa, a gente não vai falar mais de dívida? A esperança é essa? Eu acredito que na próxima já não falarei, porque eu já tenho conhecimento, não gostaria de estar falando sobre isso. Que atrapalha e vai atrapalhar por muitos anos, vai. Porque não só você, mas os próximos. Os próximos também, né? Eu espero viver até o fim delas, mas tem uma que foi feita em 2007, que é para 35 anos. Eu pretendo chegar no fim lá e ver ela paga, mas isso depende de Deus, que vai saber se eu vou ter condições ou não, né? Não como político, com certeza não, mas vivo para espero estar, né? Durante a semana, ô Tiliza, eu anunciei a sua presença aqui, com os ouvintes que eu conversei, a gente tem uma audiência muito grande lá em Itapiratiba, e no programa que eu tenho aqui das 8 ao meio-dia, a gente tem uma audiência bacana mesmo em Itapiratiba. Todo mundo que eu conversava em Itapiratiba perguntava: e o problema em Itapiratiba? O que tem de problema? Grande maioria falou de emprego. Esse é o grande desafio, trazer mais emprego para Itapiratiba? Esse é o grande desafio. E aí, como é que você vai fazer com a economia estagnada para resolver esse problema, Tiliza? É um sonho, né, de todo prefeito, é de trazer mais emprego para a cidade. Isso a gente trabalha, eu tenho na nossa gestão, nesses 3 anos e meio, com a ajuda do Zé Renato, né, que foi um grande parceiro e vai continuar sendo meu parceiro. Está aqui também hoje no estúdio, né, Zé? Nós conseguimos trazer o PSF, que gerou 32 empregos. Conseguimos trazer o residência terapêutica, que é 11 empregos. Fiz um concurso, contratamos 80 pessoas, né? E nós vamos trabalhar, ver se consegue agora acertar a situação do Parque Industrial, que já foi doado, todos os lotes do Parque Industrial já foram doados para pequeno empresário do município. Então eles têm uma lei que ampara eles, têm um prazo de construção e gerar emprego no distrito. Então nós aguardamos esse prazo. A partir agora do próximo ano, nós vamos ver se eles vão construir ou se vai liberar o lote para passar para novas empresas, né? Essa é a tentativa, a procura por emprego está aí. Sem dúvida, nós vamos trabalhar nesse sentido, buscar quem tem mais conhecimento, né? E esperar também, né, que o nosso país passe a crescer. Tendo um crescimento, com certeza vai ter mais investidor, que vai estar querendo, empreendedor, que vai estar querendo crescer e procurando um município, né? E a gente vai nos candidatar para estar dando esse aporte, né? Nós estamos também esperando agora, que está tendo início uma empresa, a CGR, vai dar início agora, já está operando, está em operação, mas com certeza os municípios que precisam de levar o seu lixo para lá, ainda não fez a licitação, né? Então vai ser um ganho, vai estar já gerando aí média de 30, 40 empregos, se Deus quiser. Em Itapiratiba. Isso. Ó, o Anésio Salviana, aqui de Guaranésia, está te parabenizando, e o seu amigo, né? Anésio, um amigo de muito tempo, Anésio, muito obrigado, um grande abraço a você e toda a sua família. E a nossa água lá de Itapiratiba, não tem jeito de fugir desse assunto também, né, Tiliza? Não, não tem. Água barrenta que incomoda e traz tantos aborrecimentos para a população de Arceburgo, continua sendo um problema sem solução? Ou você acredita que nesse próximo mandato você vai conseguir pelo menos amenizar o problema? E essa foi uma das suas propostas lá de governo, né? Ah, sem dúvida. Vamos trabalhar bastante forte nesse sentido, né? Eu acho que o básico a gente vem fazendo, e acho que bastante tempo já, que não vem dando problema, né? Nós tivemos um problema na eleição lá, mas eu acho que a gente foi até um boicote quanto à nossa administração, mas o pessoal mesmo do Jardim Renascer entendeu que não era a situação real, né? Colocamos guarda lá no reservatório para evitar problemas, né? E graças a Deus, com a presença da guarda municipal perto do reservatório, não tivemos problema. Ah, não aconteceu mais o problema? A falta de água lá no Jardim Renascer eu resolvi, gastei mais ou menos R$25 mil e resolvi o problema da falta de água na rua Gerson Pereira de Souza e na Jandira. Então essas duas tinham um problema sério de falta d'água, e o pessoal que está lá é testemunho do que eu consegui resolver um serviço que podia ter feito lá no início, antes de ter o broquete, antes de ter as casas, fazia esse serviço antes, né? Não foi feito, eu fui o necessário gastar esses R$25 mil, mas graças a Deus consegui fazer e resolvi o problema. Resolver esse problema por lá. Tem um problema de falta de água também aqui no Jardim Santa Deolina e São Francisco, que eu contratei um geofonamento, foi feito, descobriu 6 vazamentos que nós estamos tentando reparar eles para resolver o problema da falta de água. Agora, da qualidade de água, no tratamento de água, a água sai muito boa, né? Melhor do que aquela água que sai lá, pode isso acontecer, vai fazer um investimento maior, né? E nós vamos procurar agora ver se consegue fazer a substituição da rede antiga da cidade, né? Que é um grande problema, todos os pré-candidatos a prefeito, quando estiveram aqui, levantaram essa questão. É um grande problema, vamos ver também se a gente consegue melhorar o reservatório central, que o reservatório central, ele é difícil fazer a limpeza, porque ele fica a mais de 1 metro submerso, no subsolo. Então não tem como você fazer isso, escoar ele. Então é um trabalho difícil de fazer limpeza. Mas nós vamos trabalhar com bastante afinco agora, né? Para, se Deus quiser, resolver em definitivo, não é fácil, mas nós vamos amenizar bastante, viu? Tem que tem de pergunta aqui chegando para você, Tereza. Audiência total lá em Itapiratiba. Mas eu vou continuar com as perguntas que enviaram de forma antecipada aqui. Eu quero até fazer agora a pergunta do Adilson Rodrigues. Conhece o Adilson Rodrigues? Conheço. Vereador reeleito lá em Itapiratiba, né? Foi o segundo vereador mais votado lá, né? Sim. Segundo, sim, né? Sim. Ó, ele fala o seguinte aqui: em toda administração pública há falhas, muitas decorrentes de perda de prazo em respostas oficiais, principalmente aos órgãos públicos. Para uma melhor gestão sua, por que não implementa mais efetivamente controle de prazos, de trabalho, de ações, tudo devidamente controlado e documentado? Lembrando, sempre te sugeri isso. Não tem custo e tem resultado. É, sem dúvida. Como você perguntou, você conhece o Adilson, conheço o grande homem e o grande vereador que estou conhecendo agora também, né? Uma excelente pessoa, né? Que também ele faz elogio, mas faz crítica. E isso é importante para a gente, para poder crescer. É, quanto a essa sugestão do Adilson, acho que agora nós vamos conseguir implantar. Na verdade, no primeiro 4 anos, você entra e não tem um conhecimento da máquina administrativa, né? Agora nós vamos ter tempo para planejar e evitar o máximo de erro possível. Então isso aqui deve ser implementado? Sem dúvida. Já reeleito, questão dos cargos. Você vai continuar com o mesmo pessoal, vai trazer gente nova, vai mudar tudo? O que você está pensando, Tereza? Já passou isso pela sua cabeça? Eu por enquanto, ainda não pensei. Né? No momento, nós estamos cuidando da prestação de contas, né? E tive um problema também lá na prestação de contas de 2014. Sim. Que, ao meu entender, tem, inclusive trouxe aqui. Obrigação depois te mostrar. Esse assunto, mas é uma coisa assim que eu estou cuidando, né, com bastante carinho, e a gente sabe que foi uma falha aqui do auditor, né? Mas aí eu explicarei quando você me perguntar. Tem uma pergunta que está chegando pelo WhatsApp aqui. Gostaria de saber o que o prefeito reeleito vai fazer em relação à diretoria da APM do Jardim Renascer. A APM do Jardim Renascer já tem a presidente, né? Se eu não me engano, é a Ana Paula e vice a Cíntia, né? Elas quem elege a presidente da APM não é o prefeito. Explica só para os ouvintes aqui dos demais municípios o que é a APM. A APM da Itapiratiba é a Associação de Pais e Mestres que é formada dentro da escola. Tá. Então, quem elege o presidente e vice-presidente são professores e pais de alunos, né? E Itapiratiba foi criada aí no passado, inclusive tentaram manchar a minha imagem com a cobrança também do Tribunal de Contas sobre a PM da Escola Benedito, isso em 2013, né? E nós assumimos em 2013 a PM da Escola Benedito Moraes Camargo tinha 4 funcionários. O que nós fizemos? Pagar, dar sequência no trabalho, e quando fizemos o concurso, nós dispensamos 2 dos 4, é o que eu fiz, né? E na PM da Escola Papa João Paulo II, houve um problema, houve uma falha, por exemplo, na diretoria, com a diretora, né? Que foi aberto uma sindicância, foi aberto um processo administrativo, né? Então quem vai cuidar dessa parte não sou eu, a comissão que cuida, né? Então, mas na verdade da diretora. Quanto a da PM, a presidente e a vice-presidente da PM, elas não têm nada, elas trabalham tudo certinho, e acredito que esse ano de 2016 eu não consegui passar nenhum real de subvenção para ela, né? E aí o que acontece? Por que não? Porque as contas dela não foi analisada e aprovada as contas. Eu só posso passar recurso para uma entidade, para um setor de terceiro, se a prestação de contas estiver legal. Tá. Enquanto não foi aprovada a prestação de contas, não repassamos nenhum real para a entidade. O pessoal está perguntando bastante dessa APM aqui. Queremos saber onde foi aplicado os 25% da APM no ano de 2014. Qual foi a mágica? Eu acho que está equivocado na pergunta. 25% da PM, ele não quer, acho que deve estar querendo perguntar 25% da educação. Da educação que a gente vai falar daqui a pouquinho. Aqui já tem outra pergunta que fala realmente da questão da educação. Onde foi aplicado os 25% da educação no ano de 2014? Outra irregularidade apontada pelo Tribunal de Contas. Inclusive tem um vídeo que rodou aí nas redes sociais, onde se fala desse que não foi aplicado realmente os 25%. O que aconteceu? Na verdade, nós vamos provar para você que está fazendo a pergunta, eu não sei o nome, e também para o Tribunal de Contas, que nós aplicamos 27,10. Mais de 25%? Não, os 27,10. Né, do que nós arrecadamos, 27,10. Houve um equívoco do auditor, que foi acompanhado pelo relator e os técnicos. Nós vamos conseguir provar isso aí fácil, porque número, como já disse, é claro, está lá. Então é possível você ver quanto que Itapiratiba arrecadou em 2014 e quanto arrecadou. É só você fazer a dedução que você vai conseguir ver o valor que foi aplicado. Então, o que houve, na verdade, foi um equívoco aqui, que o auditor, ele está considerando 400 e... não consigo ler aqui agora, mas 400 e poucos mil reais, que é de convênio, certo? E de recurso de convênio, que é uma verba vinculada, você não aplica na educação. Ele aplicou isso lá para fazer as contas. Por isso que glosou 600 e poucos mil reais aqui, mas é por... sem dúvida, mas pode ter certeza que foi aplicado, né? E quem faz esse trabalho de aplicação é o pessoal da contabilidade, né? A gente só autoriza, eu sou o gestor. Quem faz é o pessoal da contabilidade, que por sinal são muito competentes, tanto que já descobriram o erro aqui, né? Parabenizo o pessoal da contabilidade por essa rapidez em mostrar. Houve uma falha nossa, talvez, de não acompanhar antes, na prestação de contas, quando veio a cobrança do Tribunal de Contas, de mostrar e fazer uma defesa melhor, né? Houve uma falha aqui. Talvez por não entender que o auditor tivesse cometido essa falha. Mas esse é um problema que já está pré-selecionado, vamos dizer assim. Aproveita a oportunidade para dizer que, da minha parte, isso não vai acontecer nunca. Eu quero que o nosso pessoal, nossas crianças, nossos jovens tenham orgulho de ter um gestor honesto e competente como eu. Tem gente perguntando aqui sobre os lotes dos terrenos que você sorteou, mas não liberou. Mas isso você vai responder daqui a pouquinho. Beleza, gente? Vamos fazer um intervalo comercial e a gente volta na sequência aqui, batendo esse papo com o Tiliza, prefeito reeleito de Itapiratiba. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Expresso. Expresso. O seu programa de sábado. Programa Expresso aqui na sua pássaro da Ilha FM, vamos até as 14 horas de hoje, sempre com a sua participação, várias e várias perguntas chegando aqui para o prefeito reeleito de Itapiratiba. Sou Itapiratiba, meu nome é Maria dos Santos, minha pergunta para o prefeito Tiliza é: o concurso de 2013, os professores vão ter que devolver o dinheiro, Tiliza? Porque parece que houve irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas. Onde foi aplicado? Isso ele já respondeu aqui, os 25% da educação no ano de 2014. E aí, Tiliza, vamos responder aqui essa pergunta antes de voltar para a questão que eu deixei no ar aqui no bloco passado. Questão do concurso de 2013, os professores vão ter que devolver o dinheiro? Não, o concurso foi legal, isso, né? Muito bem feito pela empresa, nunca tivemos reclamação nenhuma, né? E eu acho que é até equivocado, 2013 não teve concurso. O concurso foi 2014, né? Eu lembro até que a gente levantou essa questão aqui no programa. E assumiram em 2015, não é isso? Então, na verdade, não tem problema não. Eu acho que pode ter certeza, os professores podem ficar tranquilos, que eles fizeram um excelente trabalho. Eu aproveito até para parabenizar mais uma vez, que no 2015, né, nós atingimos aí o IDEB de 6.5, né? Então eu acho que isso deve ser ao concurso, porque antes era processo seletivo. O que na verdade o Tribunal de Contas reclamando e notificou o ex-prefeito que é processo seletivo, ela mandou aqui a pergunta, sim, complementando. O que o Tribunal de Contas está reclamando e notificou foi o ex-prefeito em 2011, 2012, por ter feito o processo seletivo. E nós entramos em 2013, não tinha como, faltava professor, também foi necessário fazer o processo seletivo, e fizemos, né? Mas de forma legal, uma empresa também legal, e eles, se tiver problema, na verdade, é com o gestor por ter feito, com o professor não tem problema nenhum. E até aproveito a oportunidade também de falar dos 25% da educação, que aí os nossos alunos não perderam, o professor não perdeu, ninguém perdeu com isso. A gente consegue defender fácil, até porque os números, como disse, são claros, né? Mas eu quero aproveitar a oportunidade até para falar, Dr. Cláudio, que eu quero deixar a Itapiratiba de uma forma que eu ando de cabeça erguida na cidade, porque se eu fizer como o ex-prefeito fez, deixar a situação que deixou financeira esburacada, eu faço essa promessa para você e para todo Itapiratibense. Eu nunca mais falo em política. Eu saio fora do cenário político. Porque uma pessoa que se diz competente e deixar a situação que fez, que basta que as pessoas que interessadas, que amam o Itapiratiba, procurar e se informar, né? Então eu tranquilizo a Maria, que ela fica tranquila, que o serviço foi feito certo, correto, né? Ela mandou até o processo aqui, Tiliza, é longo, eu não, claro que eu não vou ler todo o processo aqui. Ela, exercício 2013, instrução, Mogi Guaçu, extrato, ante o exposto dos termos tal, do artigo tal, da Constituição Federal, julgo ilegais os atos de admissão em exame, negando-lhes registro e aplicando-se por via de consequência o disposto nos incisos, tal, tal, tal, inclusive aqui aplico ao responsável, senhor Luiz Antônio Pérez, prefeito municipal, multa no valor de 160, o FESPES. Por fim, esclareço que por se tratar de procedimento eletrônico, na conformidade da resolução, a íntegra da decisão e demais documentos poderão sobre... bom, aí complementa isso, aqui. Isso, quem está na política, quem é gestor, essa é coisa de praxe acontecer. Toda a prefeitura no estado de São Paulo, ela é... A nossa regional é Mogi Guaçu, né? A função do Tribunal de Contas é fiscalizar os prefeitos, fiscalizar o gasto público. Isso é importante, né? Para moralizar a política, né? Isso, como já disse, repito, é que deu sequência de processo seletivo. Então o Tribunal de Contas entende que se você precisa fazer em 2010, 2011, 2012, 2013, você faz um processo seletivo, é porque você está precisando de fazer um concurso público. E é o que nós fizemos, certo? Seguindo a orientação do Tribunal de Contas, nós fizemos um concurso público e contratamos professores. Então, a 60 UFESP, na verdade, se 160 UFESP, 160. Hoje está no valor mais ou menos de 26 mil reais, na verdade, isso cabe defesa e nós vamos defender. E mostrar, sem dúvida. Mas se tiver que pagar, quem paga é o gestor. Vai dar um valor mais ou menos de 3.700 reais. Isso quem paga é o prefeito. Quem tiver na prefeitura que paga. Quer dizer, eu vou acabar pagando por um erro de sequência do passado. Mas como eu era o gestor, eu tenho que ser responsável e pagar. Você que vai arcar com isso, né? Primeiro nós vamos defender e mostrar, lógico. Fazer a nossa defesa, né? Lógico. Porque nós entramos em 2013, não tinha outra forma de ministrar as aulas se não fosse através de um processo seletivo. E fizemos bem feito, né? Só que o Tribunal de Contas já vinha notificando em 2010, 11, 12, e eu não tinha conhecimento disso, certo? Então nós... Tiliza, vamos responder aqui agora a pergunta da Olivia Martins. Ela foi a pergunta que eu deixei no ar aqui antes de ir pro bloco comercial. Minha pergunta pro prefeito Tiliza é: quando será liberado os lotes dos terrenos que ele sorteou, mas não liberou? Será que ela diz aqui o ano que vem, né? Ela diz o ano que vem. Será que o ano que vem sai? Ah, com certeza o ano que vem. Só quero explicar esse mais ano uma vez. Sem chance, como diria meu amigo Paleto. Na verdade, Antônio Cláudio, o que aconteceu? A promotora, ela entendeu que o sorteio, a lei de doação dos lotes nesse ano, apesar do sorteio ter sido feito em 2015, ela entendeu que eu pudesse estar levando vantagem política, certo? Se eu distribuísse os lotes e fizesse a doação dos lotes, eu poderia estar levando vantagem política. Ela entendeu que isso podia estar acontecendo e ela orientou que eu não fizesse isso. Certo. E a gente seguiu a orientação da promotora. Agora eu estou à disposição dela. Ela orientou que autorizava a entrega a partir de janeiro de 2017. E eu continuo seguindo a orientação dela. Se ela liberar a entregar ainda esse ano, a gente faz a entrega esse ano. Se ela insistir que tem que ser em 2017, será entregue em 2017. E pela primeira vez, gosto de repetir isso, um sorteio transparente, honesto, que as pessoas que tinham direito apresentou o seu documento e é hoje proprietário do terreno, já com lei aprovada na Câmara. A Cidinha Souza, aqui de Guaranésia, está te parabenizando também, viu? Está te mandando um abraço aqui, a Cidinha Souza. Cidinha, legal, parabéns para você também, aí para, né? Confiar na gente, agradeço muito, viu? Abraço a você e todas as amigas. Eu não vou falar o nome, não posso correr o risco de esquecer. Tem mais gente aqui perguntando aqui, até quando vai ficar atrasado o salário das mulheres do projeto? O projeto, Antônio Cláudio, é bom que a gente explique certinho. Explique para todos os ouvintes, que o pessoal da Itapiratiba sabe o que é, mas a região talvez... O projeto foi uma coisa que eu criei em 2013 para estar levando uma renda complementar nas famílias, né? E esse recurso é recurso próprio, né? Itapiratiba, como toda a cidade da região, cidade pequena, sofre com a falta de emprego e renda. E com isso não consegue contribuir, não pagar suas taxas em dias. E com isso a gente sofre também para honrar os compromissos, tanto do projeto que nós criamos e tanto de fornecedor. Tem um problema hoje, eu devo não só para eles, como para fornecedor, eu assumo. Devo para a Companhia Paulista, eu sei disso, certo? Tem uma dívida ainda com o Instituto de Previdência. Só que eu já paguei 1.800.000 de gestões anteriores do Instituto de Previdência e hoje eu devo por volta de R$400.000. Na verdade, eu teria um saldo de 1.500.000, né? Sim. Então, o pessoal do projeto, a gente peça desculpa, mas infelizmente, para quem precisa do projeto, quiser ficar no projeto, é bom que já saiba que, infelizmente, tem que atrasar. Não tem outra forma. E a gente torce até para que, se tiver uma outra opção, que pode procurar que a gente coloque outro lugar. Como interessado sempre tem, né? Mas é bom saber que é assim mesmo, né? De repente, se entrar um recurso maior, a gente consegue pagar mais rápido. Mas sempre atrasa aí 5, 10 dias no pagamento. É um ouvinte que ele mandou várias mensagens de áudio, mas aqui a gente só recebe mensagem de texto, tá bom, pessoal? E ele diz o seguinte aqui para você, Tiliza. Tiliza, você não acha que matou a cultura de Itapiratiba quando juntou a cultura com o esporte? Eu acho que não. Hoje, não vou relatar aqui, mas nós temos hoje vários eventos de dança, esporte e cultura também, né? Haja visto que as nossas festas, fim de ano, festa do peão, melhorou bastante, né? Eu acho que o resultado da urnas mostrou isso para ele. A Olivia Martins, que falou sobre os terrenos aqui, ela tá falando o seguinte: mentira, utiliza e está mentindo. O que ele tá respondendo? Temos o vídeo que a IPTV veio até a cidade, conversou com o advogado e não tinha nada a ver. Ele libera por conta que o sorteio foi em 2013, está dizendo ela. Olivia, até não gostaria de te ofender, mas se a IPTV tem poder para te liberar, pode ir lá e falar para eles liberar. Eu estou dizendo que quem libera a Itapiratiba é a comarca nossa, é Caconde, e o Ministério Público Caconde, certo? Então eu não, se tem uma coisa que eu não faço é mentir, tá bom? Então, se você acha, e mais algumas pessoas que estão te orientando, acha que a IPTV tem poder de liberar, você pode liberar, não faço questão. Tânia, gostaria de perguntar aí para o prefeito Tiliza, por que Itapiratiba não está tendo mais parto normal? Será que isso vai voltar para Itapiratiba? O que está acontecendo lá, Tiliza? Olha, até parabenizo, importante essa pergunta, e a gente pode explicar agora para a população em geral. O que acontece? A Secretaria de Saúde, Antônio Cláudio, ela não quer mais que você tenha sobreaviso à distância. Elas exigem que para você fazer o parto em cidade pequena como a nossa, hospital que tem a média de 10, 11 partos no mês, tenha a presencial. Você tem que ter a equipe de obstetra, anestesista, pediatra e um médico acompanhante presencial. Então isso é um custo caro. O nosso hospital, como o de Caconde, que já faz mais de 5 anos que não faz, Divinolândia está para fechar, do Conderg, São Sebastião da Grama já fechou. Então a orientação da Secretaria de Saúde é que não faça. Inclusive estão proibindo. Eu é porque gosto e quero que continue tendo parto na cidade, que mantenho essa equipe. Por que que eu mantenho essa equipe? Itapiratiba ia ter que passar a reverência para Mococa ou São José do Pardo de 5.500.000. Mais R$8.000. Então o que eu estou fazendo? E eu ia ter que continuar fazendo o pré-natal na cidade. Então hoje a gente faz o pré-natal na cidade. 90% das crianças nascem na cidade. Um parto cesariano, é claro, mas com bastante qualidade, bastante atenção com as mães, programado, né? Isso a gente pretende continuar fazendo. Da forma de sobreaviso presencial com a equipe dessa, é importante até que ela vá ver para a gente mostrar os números, qual é o custo desse serviço. Aumentaria mais ou menos uns R$50.000 o custo para o nosso hospital. Só para lembrar, o nosso hospital hoje recebe R$57.000 da gestão plena, que veio do passado, e a subvenção da prefeitura em torno de R$135.000, R$140.000 mês. Portanto, seria impossível custear esse serviço, né? Então, mas nós vamos trabalhando, a mãe que precisa ir à Mococa, que é a nossa referência, não paga nada, é totalmente gratuito, o transporte de qualidade, é o que nós podemos fazer, né? Agora, podemos até ver se a gente conseguir o apoio da população a estar fazendo uma contribuição para a Irmandade Misericórdia, que administra o hospital, é a Irmandade Misericórdia, né? A provedora Ana Lúcia, uma pessoa super competente, que está lá, pode mostrar os números para quem quiser ver. Se a população dá uma boa contribuição com a Irmandade, aí possa ser possível isso acontecer. Tem um ouvinte falando aqui que nem soro fisiológico está tendo no hospital para os pacientes. Isso é verdade, Utiliza? Está faltando realmente soro fisiológico no hospital? Eu não tenho conhecimento, né? Mas se caso faltar um dia, talvez, aí é falha de quem é responsável pela administração, né? Eu trabalho e administro o todo, né? E se falta na Irmandade, que eu acredito ser mentira, porque eu tenho certeza que se isso acontecesse, se pedisse para mim e para qualquer amigo, soro é uma coisa tão barata que eu me comprei do bolso, né? Ainda sobre o hospital está sendo reformado, mas não tem médicos. O senhor vai trazer mais médicos? Eu acho que essa pergunta era boa se fizesse antes da eleição, né? Tá despeitado, peço até desculpa, né? Não é bom perder, né? Não é bom perder, ninguém gosta de perder, mas eu acho que tem médico todo dia, tem todo dia. A gente faz os partos na segunda-feira, faz cirurgia, doutor Marcos Vieira vem fazer cirurgia de eletivas, né? Lá no hospital, plantão todo dia, graças a Deus, tem as pessoas que reclamam, porque não gosta de um médico, não gosta do outro, e médico e o time de futebol, cara, não gosta de um, né? Assim, então, a confiança, mas eu garanto que tem médico. A parte do hospital que tá reformando, é só para mostrar para ele, por que tá reformando o hospital? Para dar mais conforto e também cumprir a exigência da vigilância sanitária. Por quê? O nosso pronto-socorro não tinha banheiro ali próximo. Você tinha que entrar ao corredor e quando tinha acidente, André Cláudio, a porta fechada não tinha um banheiro para a pessoa que tivesse necessidade de usar. Então hoje, com essa reforma, convido essa pessoa para dar a obra ficar pronta e lá, que ela vai mudar, ela vai ver que vai ter uma estrutura física boa e vai ter médico também para atender, né? Sou de Itapiratiba, me chamo Melissa, eu e minha mãe, Sônia, gostaríamos de agradecer pela vitória do nosso excelentíssimo Utiliza e também agradecer por tudo que ele fez para me ajudar em resolver a minha situação, tanto no meu trabalho quanto na minha saúde. A Melissa está mandando esse abraço aqui, viu, Utiliza? Ah, legal, muito obrigado, Melissa. Deixa eu ver mais perguntas que estão chegando aqui. Está faltando médico para fazer exame admissional. Está faltando lá, Utiliza? Vai resolver esse problema? Eu acho que quem faz exame admissional é a empresa. Está errado, é a empresa. Na verdade, a Itaiguara. Será que ele quis dizer da prefeitura? Da prefeitura não está contratando, então não precisa de. Não, não vai ser, né? Não, não deu para entender. E se for da prefeitura, também tem para fazer. Aí, só para explicar, se for para a empresa do Olavo Barbosa, é o doutor Hudson. Para Itaiguara, também é o doutor Hudson. Quem paga é as empresas. Quem era o locutor que chamou a população para a carreata durante a campanha? Na verdade, quem fez um convite, eu fiz um e depois a gente fez o Luiz Henrique. Luiz Henrique, amigo nosso, um bom locutor, que a população gosta dele, né? Ele devia ter chamado lá, Tiresa. É verdade, Antônio Cláudio, mas eu não tive tempo, rapaz. É onde eu atribuo toda essa vitória nossa, a Deus, se quisesse que acontecesse. Porque eu não tive tempo, o Zé Renato está aqui, meu amigo, o Rodrigo, eu não sei deixar o meu compromisso. E como eu não me afastei, eu tinha esse compromisso com a prefeitura. Eu não entendi realmente a pergunta aqui. O Luiz Henrique, o que tem o Luiz Henrique ser convidado para fazer Ele quis fazer essa chamada, né? Ele quis fazer essa chamada aí para a carreata. Ele é uma pessoa que a população gosta. E a carreata foi um sucesso, né? De repente, ele não gostou, né? O Luiz Henrique é aquele locutor famoso? Tá perguntando aqui a época, eu não sei. Isso, ele é ele mesmo. Luiz Henrique, amigo de Itapiratiba de muitos anos, né? Entendi. Então, e tá na aí. Verdade, quando ele faz esse serviço foi gratuito, ele fez porque quis, ele ofereceu pra gente, a gente aceitou, né? Eu não sou de negar a favor, então quem quiser ajudar a Itapiratiba tá à disposição. Tem mais gente perguntando de multa aqui. Vamos voltar aqui às perguntas da pauta, né? Que a gente preparou antes do programa aqui. Você também, Tiliza, recebeu uma multa por não regularizar a situação dos imóveis da extinta Emurtap. Os imóveis foram passados para várias pessoas há mais de 20 anos. E agora que a prefeitura poderia regularizar, você não fez isso e recebeu multa por isso. Verdade? Não é verdade. Está mal informado, foi mal informado. É, essas políticas, essa política baixa aí do grupo adversário, não podia acontecer. Porque eu vou explicar o que aconteceu. O que aconteceu no Jardim Soledade 3? O que está pegando aí, Antônio Cláudio, é que os funcionários da Emurtap foram absolvidos pela prefeitura. E aí, tinha que pagar o fundo de garantia, a rescisão de contrato desse pessoal. Isso foi feito. Foi feito, só que o tesoureiro nosso, que é o Divino, tinha todos esses recibos e fez um empenho único. O correto seria se tivesse feito o empenho individual, isso na contabilidade. E fez um empenho global. E essa pasta, o Divino disse que passou para o assessor jurídico, Jamil Scaff, e essa pasta assumiu. Quer dizer, eu acredito que o Divino está falando a verdade, porque eu conheço ele no dia a dia. E conheço o Jamil também, sei que é uma pessoa competente. Agora, resultado disso, em 2012, 11, bem antes que eu assumisse a prefeitura, essa pasta assumiu. E nós precisamos dela para provar que essas dívidas foram pagas. Então, portanto, quem está te orientando, está orientando mal. É melhor procurar a verdade, está lá, aberto para quem quiser saber. Se quiser perguntar para o Jamil, ele fala. Se quiser perguntar para o Divino, ele também fala. Então, pode ir lá, que estão à disposição. Tiliza, queria parabenizá-lo pela sua reeleição, porém gostaria de saber qual será a sua atitude em relação aos funcionários públicos que, insatisfeitos, não apoiaram. Coagir e deixá-los na geladeira ou em outros setores? Seria a forma correta de tratá-los, como foi feito nestes 4 anos? Pergunta aqui esse nosso ouvinte que também não se identificou. É bom que se identificasse para a gente saber quem é a pessoa que está insatisfeita, né? É lógico que a gente não consegue agradar 100%. Isso nem o nosso grande mestre Jesus conseguiu. Mas o meu trabalho é para que a gente agrade todos, né? Eu acho que tratamento individual diferente eu não tenho com ninguém. Atendo e respeito todos os funcionários, né? Agora, tem umas pessoas que têm um perfil melhor para desenvolver um trabalho, outro para outro setor, né? E tem uns que às vezes não consegue, né? E tem uns que é contra tudo, né? Tem funcionário lá que é contra tudo. Era contra o João Carlos, continua contra eu, e futuramente será contra, se não se aposentar, será contra também o possível gestor. Todos sabemos que não adianta educar a população em um todo para não sujar as ruas, mas sim instalar lixeiras nas principais ruas e postos públicos. Isso pode ser feito? Será feito? Ah, sem dúvida, e eu reconheço uma falha nossa administração. Uma coisa que eu sempre criticava e não conseguia executar. Pode ter certeza que farei. Bom, tem mais uma pergunta aqui que você vai responder daqui a pouquinho. Onde, no seu ponto de vista, onde você errou nesse mandato, né, como prefeito e com a população, e como você vai corrigir esse erro? Mas você responde depois do intervalo comercial, tá bom? Intervalo comercial e voltamos já. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. É destaque. Está no Expresso. Doze horas e 9 minutos, 12:09 aqui na Pássaro da Ilha FM, a sua rádio, a maior audiência de toda a nossa região. Tiliza, quero que você responda para mim, antes a gente seguir aqui com as perguntas dos nossos ouvintes, né? Onde você, claro, no seu ponto de vista, errou nesta administração, tá? Como você vai consertar esse erro nos próximos 4 anos, Tiliza? Antônio Cláudio, é o seguinte, se eu fosse falar, por exemplo, em aprovação, em votação, eu podia entender que não tive erro, mas eu sei, eu tenho plena consciência das coisas onde erramos, e nós vamos trabalhar, e aí nós vamos cometer algum erro, lógico que a gente vai, né? Mas todo erro que a gente comete sempre é pensando em acertar. E isso a gente vai fazer uma análise ainda primeiro, e não tem nem como fazer, falar para você agora. Mas eu tenho plena consciência que errei em algumas coisas que pretendo acertar. Não tem nenhum erro que você gostaria de... Não, Dona Cláudia, aqui nesse ponto eu errei, esse vai ser o motivo aqui para me trabalhar muito, para me não cometer ou não continuar com esse erro. Não, porque eu não tive nenhum erro assim grave que pudesse estar comprometendo a nossa cidade, né? Então eu ficaria chateado se eu já tivesse feito aí, condenando o nosso orçamento de Itapiratiba para 2017, 18, 20. Então, na verdade, eu não tenho nenhum parcelamento ainda que fosse da minha gestão a partir de janeiro de 2017. Que provavelmente eu vou ser obrigado a fazer, porque o recurso mensal não consegue custear o gasto, né? Então a receita não consegue cobrir a despesa. Então provavelmente vou ter que fazer, mas tudo que eu faço é para pagar dentro do meu mandato. E a questão do todinho que sai na torneira lá de Itapiratiba? Esse foi um motivo aí que eles bateram muito na campanha, né? Graças a Deus, como não tinha... Não como... tem todinho? Não sai todinho lá não, Tereza? Todinho não, né? Acontece de sair água suja. Todinho o pessoal tá brincando, falando da água suja, né? Isso. Mas no Facebook eu vi vários vídeos lá do pessoal colocando. Eu consigo fazer aqui também, te mostrar alguma coisa pra você. Você acha que é armação? Foi armação? Não, nem sempre. Eu até justifico que quando tem que fazer o reparo na rede, falei várias vezes, quando vai fazer um reparo na rede, é necessário fechar, porque não foi planejada a cidade. Então, se vai fazer um reparo na rua Cândido Souza, por exemplo, você tem que fechar o reservatório central em cima. Então, toda parte da cidade vai ser fechada. Aí, o que a gente faz? Põe um som na rua avisando para as pessoas que feche o seu registro. Para quando for voltar a água, Dona Cláudia, a água não venha suja. Ela vai ser da descarga nas pontas de rede e não vai para a residência, né? Agora, a água é bem tratada, os funcionários estão lá. Eu aumentei mais um funcionário lá para dar uma assistência maior no tratamento, né? E você pode ter certeza, e ver aí que faz uns 15 dias que não teve problema de reclamação de água, né? Agora, não estou dizendo que não vai acontecer, vai fazer uns reparos na Santa Clara, Santa Deolinda essa semana, então nós vamos ter problema, nós vamos avisar a população, aproveito agora já fazer também essa, notificar a pessoa, anunciar que nós vamos fazer algum reparo, então para que tome cuidado e feche o seu registro, né? Nós vamos avisar o dia. Mas fecha os registros. Isso é avisado através de propaganda volante. Volante, lá nas ruas, no bairro, sem dúvida. Tá, porque tem um ouvinte aqui que já mandou aqui, ó. Nunca passou esse som na minha rua não, hein, Antônio Cláudio? Tem que fazer lá então um trabalho melhor, né? Avisar pro pessoal que faz a propaganda volante e fazer direito lá. Vamos chamar atenção, passar, né? É bom deixar até o nome, que de repente, quando for fazer no bairro dele, a gente pede, deixa o nome, o número da casa, para que pare mais nesse local, né? Tem outra pessoa que mandou aqui um processo do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Deixa eu tentar resumir aqui, é meio impossível na hora eu resumir aqui, mas pergunta para ele, vejo o que ele fala a respeito do repasse para o asilo. Pede para ele me responder essa. Repasse para o asilo, qual que é o problema que surgiu aí durante a sua administração, utiliza? Eu quero até complementar e falar também, você está falando da APM, a gente não terminou, não concluiu. Por favor. Então, como que acontece? A Itapiratiba passa subvenção para as entidades do asilo, a PAI, e também para as APM de escola. Isso não é normal em outra cidade, mas é uma coisa que foi criada no passado e eu até não sou contra não, porque acaba gerando um serviço, não é um serviço caro. Mas hoje o Tribunal de Contas não aceita isso mais. Ele acha que o repasse para o terceiro setor tem que ser de forma diferente do que já vem sendo feito lá do passado. E quem conhece as APM sabe que a forma que era feita é essa, né? Então nós vamos ter que ver com o Tribunal de Contas qual que é a forma correta para a gente fazer. E nessa questão aqui do asilo, né? Lar Osório Maciel de Faria. Na questão do asilo é o seguinte: hoje nós temos o controle interno da prefeitura, coisa que não tinha no passado. E no controle interno, ele aponta todas as falhas. E o repasse para o terceiro setor, tem coisa que você não pode gastar. E o que acontece? Eu acho que o Tribunal de Contas entendeu, eu tenho certeza, na verdade, eu não acho, entendeu que o asilo pagou algumas coisas com o dinheiro da subvenção que não poderia ter pago. Então, na verdade, ele tá dizendo que o asilo tem que devolver esse valor para a prefeitura. Certo? Isso, com certeza, vai ser feito. Toda a orientação do Tribunal de Contas e do Ministério Público, nós vamos cumprir. O Didi, motorista da fábrica de tecido, filho do finado Pedro Lau, trabalhou com eles, está te parabenizando. Didi, um grande abraço, abraço a toda a família. Márcia Aparecida Silva pergunta aí pro Tiliza que no último mandato ele falou que não ia se esquecer da zona rural e não foi bem isso que aconteceu. Ele até tentou, mas nada mudou no, na nossa estrada, tá precária. É, o seu maquinista só faz porcaria, isso aqui é o que tá dizendo a Márcia. Fica pior que está. Gostaria de saber o que ele pode fazer a respeito com urgência. Moro na Fazenda Palmeiras, meu nome é Márcia Aparecida Silva, fala para ele entrar em contato com a gente pra gente explicar todo o problema. Tem mais uma falando aqui sobre estradas rurais. As estradas das fazendas estão em péssimo estado. Até quando a gente da zona rural vai ser esquecida? Pois ele fala que não vai esquecer da gente, mas não é o que está acontecendo. Essa ouvinte também mora lá na Fazenda Palmeiras. Ela diz que quando precisa, né? Você colocou inclusive uma perua para buscar o pessoal lá que está doente. Mas a gente tem que pegar carona aqui na Fazenda Palmeiras, não tem aluno, como é que a gente fica? Eu particularmente já perdi exames por falta de ambulância. Como é que fica a situação do pessoal da Fazenda Palmeiras, que eu acho que esse é o ponto, né? O problema que está tendo lá. Sendo como ela disse aí, a máquina foi para a fazenda para fazer o serviço. Se o operador não fez direito, a gente pode falar com ele, né, chamar o encarregado de obras e falar com ele para ver se conserta o serviço, né? Mas como ela bem disse, a máquina está indo, né? E também estão fazendo o serviço do melhor caminho, só que esse melhor caminho é feito só em algum trecho mais precário, como subida, descida, né? E com certeza melhorou bastante a estrada. Mas vamos ver na Fazenda Palmeiras, que é um caso específico aí, para ver se a gente consegue melhorar ainda mais. Eu peço até desculpa, porque na campanha não tive tempo de ir até aí e a gente conversar. Mas eu com certeza irei aí bem futuro próximo para a gente ver a situação que está e com certeza tentar recuperar. Esse futuro próximo tem que ser bem próximo. Sem dúvida. Para resolver o problema. Dentro de uns 10, 15 dias irei até lá, porque esse reparo tem que ser feito antes do período de chuva contínua. Tem pessoas que trabalham na prefeitura e que são de oposição. Sabemos que as mesmas, até documentos e informações sobre sua administração, foram passadas para o outro grupo. Pergunto, o que o senhor vai fazer para que nesta gestão isso não aconteça, já que você atropelou a oposição com uma expressiva votação? É o Júnior de Itapiratiba. Obrigado e parabéns pela vitória. Muito obrigado, Júnior. Obrigado também pela pergunta. Como fazer, não é? Não quero de maneira nenhuma só quero lembrar de Jesus, não quero me comparar de maneira nenhuma, que não tenho nem pretensão, né? Mas Jesus também foi traído e isso acontece, né? O importante é que eu não quero deixar. O que eu vou fazer? Continuar sendo honesto, sem má intenção, porque tudo que algum funcionário quiser passar pro adversário, não pega, não dá nada. Por quê? Porque não tem má fé, porque não tem má índole. Bom dia, Antônio Cláudio. Primeiramente, parabéns aí pela vitória do Luiz e pelo que eu soube, ele ganhou em todos os bairros, né? Em todas as urnas. Pergunto se os moradores não ligam para saneamento básico, asfalto e muito menos saúde. Por que você tem investido nisso? Que tipo de prefeito a cidade quer? Eu disse quer e não precisa. Obrigado pela atenção, é o Marcelo Xavier Guanais. Sei que ele vai contestar a minha, de onde eu vim. Quero deixar claro que sou brasileiro, sou paulista e, além do mais, sou turista e visito muito Itapiratiba. De maneira nenhuma vou questionar. Eu acho que a crítica a gente está para ouvir, né? Se você pensa assim, acredita que é assim, eu não posso. Eu acho que a gente acredita e quer no que quer e vê o como quer. Eu sempre disso. Coisas mais difíceis que eu achei na minha vida é explicar quem não quer entender, ensinar quem não quer aprender. Se você tem essa visão, eu gostaria de me conhecer melhor e os problemas que você conhece da cidade, como você disse que é de fora, os problemas que tem na cidade, se você quiser sentar e conversar comigo, eu posso te garantir que estou à disposição para ouvir e te mostrar o que pode ser feito e a gente não consegue de momento. A Carmen pergunta e utiliza onde hoje vemos na cidade um excelente tratamento no setor da saúde, onde o transporte para outra cidade é nota 10, o atendimento também. Parabéns. Quem usa, sabe e não reclama. É a Carmen. Parabéns, Tiliza, você está no caminho certo, está dizendo aqui a Carmen. Muito obrigado, Carmen, e a gente vai investir ainda mais nesse setor. A gente sabe que os carros que nós adquirimos com o tempo vai também desgastando, né? Mas a nossa intenção é melhorar ainda mais o transporte. Outra pessoa aqui mandando mensagem para você, te parabenizando. Verdade, utiliza foi um prefeito amigo, né? É um prefeito amigo, vai continuar comandando a cidade de Itapiratiba, que atende todo sem hora marcada, tanto na prefeitura quanto nas ruas, principalmente na porta das suas casas. Muitos até de oposição têm esse conhecimento e posso falar com propriedade. O principal erro do Utiliza foi confiar demais nas pessoas que trabalham com ele. É isso mesmo, Utiliza? Você confiou demais em algumas pessoas, hein? Sim, confio. Eu acho que toda pessoa de confiança que ele confia em outro, né? E quem não é de confiança talvez não confia, justamente porque já sabe que não deve se confiar, né? Mas eu pretendo estar confiando, é lógico que a gente às vezes confia demais, né? Mas não tem como você não confiar nas pessoas, é difícil, né? E os funcionários têm direito, eu respeito todo o direito, e a nossa administração é transparente, então qualquer coisa que está à disposição que acha de errado, pode falar, isso é importante, até para ajudar a gente a consertar o erro, possível erro que possa estar acontecendo. Parabéns, Chiliza, você mereceu essa vitória, fez o possível por Itapiratiba e tenho certeza que vai continuar fazendo. Um abraço, é a Sofia que está mandando esse alô aqui para você, viu? Que bom, Sofia, muito obrigado, Sofia, um grande abraço. Bom dia, gostaria de parabenizar o prefeito Chiliza, o Zé Renato também pela gestão, na minha opinião melhorou e muito a nossa cidade, pois no meu bairro nem água tinha. Esse é um problema muito antigo, precisa melhorar, mas vem de antigas administrações. Pela vitória limpa e honesta, pela simpatia dos dois, inclusive do futuro vice, né? O Zé Mala, que ainda não tive o prazer de conhecer. Amanda Nogueira está mandando esse abraço para você, parabenizando pela vitória, viu? Muito obrigado, Amanda. Parabéns também pela sua candidatura, né? Bem votada, mas às vezes na primeira edição falta alguma experiência, algum jeito, né? Mas com certeza você terá muito futuro na política. Muito obrigado, um abraço. Deixa eu ver quem mais aqui. Obrigado por ter feito a minha pergunta. Peço gentileza que passe meu contato. É o nosso ouvinte que mandou a última pergunta, o Marcelo Xavier Guanais aqui. Pois aceito o convite para esclarecimentos. Está dizendo aqui o Marcelo. Gente, tem muitas outras perguntas aqui, mas infelizmente nosso tempo está estourado. Preciso liberar aqui o Utiliza. Né? Tem gente falando aqui do concurso 2013 ainda. O pessoal não entendeu direito. É. Quer voltar a esse assunto, Utiliza? Posso também estar à disposição do Marcelo aí, no gabinete, na minha casa, onde a gente quiser, estou à disposição, certo? De segunda a domingo, qualquer hora, estarei à disposição. Projeto Melhor Aluno da Escola Pública Estadual com Bolsa de Estudos Integral da Unifeob, né? A administração, gerências contábeis, arquitetura, medicina veterinária, direito, são 23 cursos, né? Uma parceria com o Rotary Clube de Itapiratiba. As provas serão realizadas em setembro, né? Foram realizadas, né? Vão ser realizadas em setembro. Vão ser. Bolsa integral. Precisa dar um anúncio. Ah, tá jóia. Não, beleza. O Zé tá me passando aqui. Já pega o microfone aí, Zé, para falar com a gente aqui. O vice que agora está abandonando o cargo de vice a partir de 2017, mas vai assumir qual cargo, né, Zé? Já tá fechado já aí? Não, o prefeito está estudando. Tudo bem, primeiramente? Boa tarde. Boa tarde, ouvintes de Itapiratiba, Pano Cláudio, pela sua abertura, esse espaço na rádio Pássaro da Ilha. Estou acompanhando aqui o prefeito eleito Utiliza e agradecendo a toda a população pelo apoio, por essa oportunidade da gente continuar servindo o nosso povo. Como sócio fundador do Rotary, estou pedindo esse espaço, Antônio Cláudio, que nós vamos firmar uma parceria com a Unifeob, oferecendo 26 cursos, uma bolsa integral que o aluno de Itapiratiba vai ter a partir do ano que vem. Setembro do ano que vem. Então, o que é? Nós vamos elaborar um projeto, uma parceria com a Unifeob, e já é na própria região, já Caconde, Vargem Grande. Tem esse projeto e nós vamos oferecer o melhor aluno da rede pública estadual uma bolsa integral. Que bacana. Ele pode escolher em medicina veterinária, arquitetura, urbanismo, ciências contábeis, direito. Então isso vai mostrar para a população da Itapiratiba o que é o Rotary, porque uma pesquisa recente, 90% da população não sabe o que é o Rotary. Não conhece, né? Eu estou no Rotary desde 1990 e o meu maior sonho, eu costumo dizer, é fazer com um aluno de Itapiratiba, principalmente um aluno carente, possa participar do intercâmbio do Rota Internacional. Nossa região inteira tem intercambista do México, da Alemanha, dos Estados Unidos, e recentemente eu vou levar um intercambista do México e da Coreia do Sul para participar mostrar que é viável, que tem condições de Itapiratiba ter também um aluno participando desse evento. Então, obrigado por essa oportunidade, um bom dia a todos. Aproveitando, desejando também parabéns aos nossos professores de Itapiratiba e da região. Tiliza, rapidinho para a gente finalizar aqui, essa pergunta aqui eu acho interessante ser feita. Os funcionários que candidataram contra o seu partido, você vai continuar deixando eles parados debaixo da mangueira, Tiliza? Eu não sei se está parado debaixo da mangueira. Não tem conhecimento, né? Mas você está deixando esse pessoal parado lá? Não, o Carlos já está trabalhando. O Carlos está trabalhando, o Zé Reinaldo foi candidato de férias. Não lembro mais o outro candidato que... Não há perseguição durante no seu... Claro que não, eu só espero que eles entendam a nossa vitória e façam o seu trabalho. Quero também, então, Carlos, aproveitar e parabenizar também todos os prefeitos eleitos, né? O Laércio, o Jarbinhas, os mais próximos da nossa aqui, o Zé Bento de Caconde, né? Nossos amigos, doutor Hernani, São José do Pardo, mandar um abraço a eles e desejar também bastante sucesso aí na administração. Doutor Hernani lá venceu por 3 votos, né? 3 votos, né? Uma diferença pequena, né? A última aqui, Tiliza, gostaria de saber por que os estudantes de São João da Boa Vista não têm ônibus de graça e por que as outras cidades têm? Eu não tenho conhecimento que outra cidade tem. Outra cidade como Mococa, São José do Rio Pardo. Sim, e São João da Boa Vista. Guaxupé. De acordo com ela, não tem esse transporte gratuito. É porque é o seguinte, é cursos diferentes. Na nossa lei municipal, qual eu participei dessa lei, fui um do autor dessa lei, na época não tinha São João da Boa Vista. O que, que nós fizemos? Cidade que não tem curso, que Itapiratiba não oferece curso, a gente dá o transporte. Que era curso técnico, FATEC e curso superior também, né? Só que São João da Boa Vista é uma opção, inclusive o meu filho estuda também lá. Só que escolher a FEOB, a Unify, é uma opção do aluno, né? Porque se ele quiser fazer o curso que faz lá, ele pode fazer também São José do Pardo, Guaxupé, que já tem o transporte, né? Então a gente vem dando uma ajuda de custo. Eu pago ajuda de custo de R$4.000 para o ônibus que vai para São João da Boa Vista, né? E é uma pedida até boa, a gente podia também estender a São João, mas infelizmente a gente precisa melhorar a arrecadação, que hoje infelizmente os R$4.000 já é difícil para pagar. Então se você fretar um ônibus para lá vai custar uns 12, 14 mil reais, aí vai ficar ainda mais difícil de pagar, porque esse dinheiro tem que sair do caixa geral da prefeitura, isso não é convênio. Tiliza, eu fiz questão de imprimir aqui o seu plano de governo. Tá aqui nas minhas mãos e eu vou cobrar daqui 4 anos quando você voltar aqui. A gente vai ter esse plano de governo aqui, quantos por cento cumprido? Porque você sabe que promessa de político não dá para confiar muito, Tiliza, né? Infelizmente é assim, é a pura verdade. Desse plano aqui com 4 folhas que eu fiz questão de baixar lá do site do TSE. Nós vamos trabalhar. Quantos por cento, Tiliza? Nós vamos trabalhar por 100%, mas com certeza 70%, 80% vai estar. Vai ser cumprido. Se Deus quiser. Posso cobrar então daqui 4 anos? Sem dúvida, sem dúvida. Cobrarei, Tiliza. Se você pegar o nosso, se você pegar o plano de governo de 2013 a 2016, você vai ver que a gente fez mais de 70%. Teve algumas coisas que constavam no nosso plano de governo que não foi possível fazer. Por quê? A gente planejava uma casa em Barretos. Mas hoje nós temos mais paciente em Jaú do que Barretos. E nós percebemos que o que o paciente quer é um bom transporte. Ele quer fazer o seu serviço lá, o seu atendimento médico, e vir para casa, ficar junto da família. Ele não quer ficar lá, entendeu? E como nós já temos transporte diário, então... Mas o transporte não é individual, ou ele é individual? Não, não é individual. Então, mas e as pessoas que ficam esperando? Precisaria de uma casa? Esperando como? Não, a pessoa vai de manhã e volta à tarde, certo? Mas a pessoa que faz o exame, por exemplo, na parte da manhã, ela tem que ficar esperando até a tarde para voltar. Ah, sim, aí não é impossível, não, né? Não tem como colocar, né? Individual é impossível. Mas uma casa lá... Não, mas ela tem casa de apoio. O que a gente tem faz? Tem casa de apoio para quem precisa ficar, a prefeitura paga, custeia o gasto, entendeu? Entendi. Então fica muito mais barato, porque se você colocar uma casa da prefeitura, você precisaria de ter pelo menos 4 funcionários. Ter um funcionário e lá, não sei se seria atendido a contento. Então, de repente, e um gasto grande, né? Então. Tiliza, tem mais gente aqui fazendo críticas, mais gente te elogiando, mas não vai dar para atender todo mundo. Queria agradecer muito a sua participação e em breve você volte aqui e traga o vice. Zé Mala. Sem dúvida. Quero ter o prazer de conhecer, viu? É uma pessoa excelente também que vai nos ajudar, né? O Zé Renato também vai estar com a gente, ajudando. O Zé Mala também, uma pessoa muito boa, bastante experiente, vai também trazendo o seu trabalho para a Itapiratiba, contribuir com a nossa população. E essas perguntas que ficam, eu estou à disposição também para responder no dia a dia, né? Agradeço a parabenização. Valorizo a sua parabenização, honrarei a sua parabenização, estarei à disposição de todos que têm a crítica para fazer. Estou aberto à população, claro, para ouvir e para justificar alguma coisa que de repente eu não tenha conseguido deixar claro aqui. Utiliza um prefeito que sempre veio aqui e nunca fugiu de pergunta nenhuma. Né? Isso a gente realmente tem que elogiar. Utiliza, muito obrigado mais uma vez. A gente lembra aí aos ouvintes de Itapiratiba que em breve a gente vai começar a receber os novos vereadores, né? Vamos trazer todos os vereadores de Itapiratiba, pelo menos tentar. Nessa gestão a gente tentou trazer alguns, mas o pessoal ficou meio sem jeito, talvez com vergonha, e não quiseram vir. Alguns não quiseram, fiz convite aí para alguns vereadores e não aceitaram o convite, não quiseram vir, mas a gente vai repetir esse convite para os novos vereadores, espero que todos venham para bater um papo com a gente. Muito obrigado, viu, Tileza? Eu que agradeço, também aproveito a oportunidade para parabenizar os vereadores eleitos, né? E desejar que eles venham para a Itapiratiba para somar, para juntar, porque o pleito eleitoral já passou, então precisamos de todos. Uma luta sozinho, ninguém consegue nada. Então, com a ajuda de todos, com certeza nós faremos uma cidade melhor. Beleza, Tileza, intervalo em comercial, eu volto já já conversando com o vereador eleito aqui em Guaranés, o mais votado, Mindua. Programa Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa.